Olha, Salvador tá 3520, passando 180, informação Fox Trot. 3520, sendo identificação, autorizado chegada Mari em Mari, na posição Mari, ajuste 1020, aguarde procedimento ILS X-Ray, piscina 10, então 3520. 3520, tá voando mais no perfil da mesma para o ILS X-Ray, então 3520. Nove chame Recife agora, frequência 12685, alterno 2545, gol no 896. 285, 2545, 1686, amor, 1896. Boa. 0, vê se mantém a 2000, voe direto do Duna, guarde ali essa textura aí. Para 2000, voará direto do Duna, tá 3520. Tá zona o TAM 3520. Na aliás, chame torre, 118, decimal 95, TAM 3520. Chama a torre 118, 95, TAM 3520. controle Salvador, voo 1816, bom dia. Tigo 1816, sem identificação, desça até 2000, na chegada Mari, aguarde procedimento ILS X-Ray, fechando no 0, ajuste no 020, voo 1816. 2000, via Mari, com 1015, aguardando X-Ray, voo 1816. Controle Gol 1816, solicitaria Approach Edu, nada presente? Autorizado, Gol 1816. Grato, voando túnel, 1816. Salvador é o Samai, que deve ser chato.